Este é o Rubi Saudade. Porque sem avisar sumiu de mim, me deixando tão sofrido assim. O que posso fazer pra ter você? Bora, Mondrongo, tudo está aí! Eu sempre acreditei nesta paixão, não quero nem pensar em ilusão. Eu acredito muito é no meu coração. Lenda viva das aparelhagens. Lendário Rubi Saudade. Lendário Rubi. Porque sem avisar sumiu de mim, me deixando tão sofrido assim. O que posso fazer pra ter você? Eu sempre acreditei nesta paixão, não quero nem pensar em ilusão. Eu acredito muito é no de Barcarena. Eu faço tudo pra tentar te esquecer, mas não consigo sentir raiva de você. Só sei te amar. Você é o meu sol, meu dia de verão. É primavera dentro do meu coração. Por favor, garoto Didi. Eu faço tudo pra tentar te esquecer, mas não consigo sentir raiva de você. Só sei te amar. Didi o boy. Você é o meu sol, meu dia de verão. É primavera dentro do meu coração. Por favor, eu

pra subir na Torre Eiffel. Fui ver o Big Benson na meia-noite, mas o vampiro não apareceu. E aí, Margarida? Aqui, abraçar com muito carinho, meu parceiro Chiquinho, ao lado do meu parceiro DJ Mondrongo. Galera, curtindo o nosso lendário Rubi. Que meu idioma está errado, vou lhe mostrar que sei o inglês, porque português nós já sabe. Eu sou latino-americano, que não late, mas em tocano. Sou da boca do Amazonas, doi a boca ao chuva, uma mistura de línguas. Lamber toda essa terra, querendo lhe saborear. Vem me dar um copo de cana, um pote aceso pra te alumiar. Fui ver Chicago nos Estados Unidos, fui nas Europas subir na Torre Eiffel. E aí, potência? O Big Benson na meia-noite, mas o vampiro não apareceu. Bora, meu lendário! Peso pesado. Este é o novo Rubi. Sempre criando para o povo do Pará. Bora dançando assim! Ei, companheiro, tu tá sofrendo, que tá sentindo, está chorando, de onde tô chorando? Estou sofrendo, é que fui enganado, agoniado, é por isso que eu vivo, embriagado. Por que está bebendo se não tem jeito nenhum? Divida com os amigos essa garrafa de rum. É difícil lembrar que eu vivia trabalhar de segunda a sexta, até fazia hora extra. No sábado e domingo você só dava bobeira, traía a bichinha com qualquer mulher fuleira. Só usava Chanel e com papel, tinha o Sandropê, gostei de ver, Estratec na mão, bom coração, e capim importado, como fiado. Não, não senhor, como não interessa no senhor, não, não interessa no senhor, não, não interessa no senhor, não. Ei, companheiro, tu tá sofrendo, que tá sentindo, tu tá chorando, de onde tô chorando? Estou sofrendo, é que fui enganado, tô corneado, é por isso que eu vivo embriagado. Por que está bebendo se não tem jeito nenhum? De quem dá com os amigos essa garrafa de rum? É difícil lembrar que eu vivia trabalhar de segunda a sexta, até fazia hora extra. No sábado e domingo você só dava bobeira, traía a bichinha com qualquer mulher fuleira. Só usava Chanel e bom papel, tinha Sandropê, Estratec na mão, bom coração, tem carinho importado, vou confiar. Não, não, senhor. Ainda tem muita coisa boa pra rolar. Não. É o nosso lendário do Espaço da Saudade. E o DJ Boy detona. Dali, DJ. Lendário Rubi.

você. Você está no Rubi. Só queria saber se estás feliz. Didi Boy. Eu nunca aqui pensei em te perder. Mas é que a gente era jovem demais. E a gente? A gente brigou. Olha, meu parceiro soberano! Hoje vem marcar presença ao lado do seu grande amor. Vem curtir o nosso lendário Rubi. Hoje aqui no Espaço da Saudade em Barca Arena. Alô, Mondrongo! Abraço pra você, garota com Jairinho. DJ Boy Tubarão e o mestre DJ Gilmar. Eu nunca aqui pensei em te perder. Hoje, sábado, estaremos em Cacenhal. Lá na casa de show Paraíso. Domingo. Lá no Casota de Joboy. A gente brigou. E aí, Sheila, como é que é? E eu te perdi. O tempo passou, mas não te esqueci. Tirando do lendário. O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim. Fora em teu corpo, o que me faz dizer sim. Yes. Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada, teu sol derrete minha resistência. Tens o desejo do amor nosso parceiro, Juno Knight, o velho guarda das aparelhagens, sempre que pode aí tá no som do coração, tá no lendário. E o teu amor? O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim, mora em teu corpo, o que me faz dizer sim. Yes. Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada, teu sol derrete minha resistência. Tens o desejo do amante, no corpo do amado, por ti Quando você chega numa festa e ouve o som do Rubi. Poderoso Rubi. Ele é o todo poderoso tocando pra mim, pra ti. O corpo todo estremece com vontade de nhanhar.

nova era chegou. Chegou. Lendário Rubi Saudade. Aqui tem história de verdade.